então o pai amar o filho amar o pai, com todas essas aversões. Mas como vocês bem situaram, se nós lembramos que todos nós temos qualidades, temos virtudes, mas também temos defeitos, então vamos focar nas qualidades uns dos outros, né? Para poder aproveitar essa encarnação que nós estamos juntos. E eu gostaria também de lembrar que, por que não lembrarmos do que fizemos no passado? Nesse sentido, o esquecimento é a bênção que nos propicia esse reencontro, né? Por quê? Porque se nós lembrássemos do que fizemos uns aos outros no passado, nós jamais teríamos condições de aprender a amar essa pessoa com quem nós temos dificuldades, ou aquela pessoa que nos prejudicou anteriormente, ou mesmo que nós os prejudicamos. Nós teríamos dois posicionamentos. Se fomos os prejudicados, nós poderíamos alimentar sentimentos de vingança, de aversão. E se nós fomos o causador do prejuízo ao outro, nós poderíamos alimentar a nossa convivência com sentimentos de culpa. Então, o esquecimento, ele nos beneficia porque é como se iniciássemos uma página em branco no nosso relacionamento com esses espíritos com os quais tivemos dificuldades. É natural que a aversão surja, porque me lembrando do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os espíritos nos orientam sobre amar os inimigos, e ele nos esclarece que é natural, que é uma lei natural haver uma aversão, porque é uma lei física natural a existência da repulsa, da aversão. Mas, por outro lado, nós temos consciência da responsabilidade paternal, filial. Aqueles que são já espiritualizados têm a consciência do compromisso perante Deus. Então, o esforço de fazer os acertos de relacionamento e de superar essa aversão natural é muito importante. E para nós que conhecemos a doutrina espírita, ainda mais. Por quê? Porque nós sabemos a causa das nossas dificuldades da presença das aversões, né? E aí nós precisamos nos desdobrar em esforço para amarmos esse ente querido. E assim nós cumprirmos a razão pela qual viemos juntos com eles. É terra bendita, bendita escola, o nosso planeta, que nos oferece tantas oportunidades de aprendizado, bendita oficina, que nos oferece tantas oportunidades de trabalho. Então, mãos à obra. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Rua Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Você encontra livros novos, né, para você ler, para você presentear, e também tem um sebo agora lá, que você consegue adquirir obras em excelente estado de conservação por R$ 5,00, por R$ 6,00. Então, está muito acessível realmente, o conhecimento está disponível, a doutrina espírita nos oferece todo conhecimento, basta que a gente vá buscar, né? Buscai e recebereis, né? E encontrareis. Nós vamos agora para uma mensagem de abertura. Vamos ouvir a Terezinha Oliveira com a prece Súplica e retornaremos em alguns instantes para o segundo bloco do programa da noite. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Estamos de volta, então, para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Agora são 20 horas e 28 minutos e nós, no segundo bloco, estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Para tanto, utilizamos a tradução de Guilom Ribeiro. Avançamos hoje para o capítulo 25, começamos hoje o capítulo 25, que trata do tema Buscai e achareis. Nós vamos estudar hoje, eu vou ler aqui, os itens de 1 a 5, que tem o subtítulo Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O texto então começa com uma citação ao Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11. Abre aspas. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e a aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhe os pedirem, bem verdadeiros aos que lhe os pedirem. Fecha aspas. Item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, e por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo de novo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo do homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada. E ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão os castigos do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Texto de Allan Kardec. Maria? Esse texto é maravilhoso, acho que um dos textos mais lindos do Evangelho. É muito interessante esse esclarecimento que nos é feito por eles, né, pelos espíritos, de colocar a gente como a importância do trabalho. Porque quando, se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos achar que bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, aquilo que a gente já ouviu em outros momentos nas nossas formações religiosas, nós teríamos que nos postar diante de Deus e ficar orando, né? Pedindo. E, na verdade, não basta pedir. Porque, aliás, não é nem necessário pedir. Porque se nós partirmos do princípio que somos filhos de um Pai, e um Pai amoroso, misericordioso, que sabe das nossas necessidades evolutivas, e Ele já nos deu as oportunidades para o crescimento através das reencarnações, esse Pai misericordioso, Ele jamais vai deixar de nos amparar. Porém, Ele está sempre estendendo as mãos para nós. Porém, somos nós é que temos que nos esforçarmos, que estender o nosso braço, estender as nossas mãos para Deus. E esse estender depende muito do nosso próprio esforço. A lei natural da nossa vida material, ela nos mostra isso. Nós só conquistamos aquilo que realmente nós trabalhamos para obter. Nós conseguiríamos construir uma casa, um edifício, se nós trabalharmos para isso, né? Porque tudo aquilo que não fazemos, que não trabalhamos, nós não vamos alcançar. E a lei divina é natural nesse sentido. É necessário que busquemos, mas buscar implica num movimento, numa ação, num trabalho, num esforço. Não basta somente orar e esperar que as coisas caiam milagrosamente na nossa vida. E aqui me faz lembrar um pouco, muitas vezes, das experiências dolorosas que nós enfrentamos. Eu vi muito a ponte com o texto anterior do Emmanuel, nessa passagem. Por quê? Porque a reencarnação, ela nos dá essa oportunidade de buscarmos, de bater a porta, né? E quando nós temos a oportunidade, através da reencarnação, de trabalhar pelo nosso próprio crescimento espiritual, é uma forma de nós batermos a porta. E vai ser pelo trabalho, pelo esforço, pelo bem, pela caridade, pela fraternidade. Não é qualquer trabalho, né? Sérgio? Eu coloquei um grifo aqui em algumas coisas e... Olha a clareza que Kardec coloca. Às vezes a gente se impressiona com a clareza dele. Ele coloca a questão do desafio para aquele que não acredita em reencarnação, de que o ser humano estaria sempre, todos aqueles seres humanos que reencarnassem não seriam os mesmos, então, para quem não acredita em reencarnação. E o que aconteceria é que a humanidade sempre voltaria no começo, a gente sempre teria espíritos próximos do primitivo. Então, a noção de continuidade que a reencarnação propicia estaria, dessa forma, anulada. Então, basta realmente pensar, tudo aquilo que a gente fala de reencarnação, a explicação da coerência e da bondade divina, quando nós vemos pessoas com uma carência ou uma deficiência qualquer, enquanto outros não têm deficiência aparente, mas têm os seus problemas internos. E aí a gente começa a enxergar a justiça divina, como disse a Maria Antônia, começa a enxergar a colocação do plano espiritual superior que coordena e o toque de Deus na nossa vida. E coloca também uma frase para reflexão: as necessidades do corpo sucedem as do espírito. E ele nos coloca esse alerta de que, na explicação da Maria Antônia, não basta querer, tem que se colocar em movimento, tem que ter a vontade. Nosso organismo é um dínamo, o desejo e a vontade de se melhorar, o desejo e a vontade de buscar uma situação diferente daquela que a gente está vivendo, para propiciar que aquilo que a gente possa pedir seja nos dado. Então ele coloca para a gente pedir força para resistir ao mal, para a gente pedir assistência dos bons espíritos para nos guiar, para pedir bons conselhos, para pedir sinceramente, com fé, confiança e fervor, com humildade e não arrogância. Porque a arrogância é filha do orgulho, e o orgulho é uma das chagas que nós necessitamos nos depurar aqui nesse nosso planeta. É muito interessante aqui quando ele diz que os espíritos, eles não vêm trazer nada pronto para a gente. Muitas vezes é o que a pessoa vai buscar, né? Ela quer ir lá receber uma receita pronta do que ela deve fazer, né? Que tomem a decisão por ela de que rumo tomar. Kardec explica aqui que não, que eles vêm mostrar-nos a nossa meta e o caminho que nos conduz até essa meta. Agora veja que interessante, nós sempre em nossas preces pedimos luz, não é? Deus me ilumine. O que significa iluminar? O que a luz faz? Qual é o efeito da luz? A luz revela o que não pode ser observado na escuridão. Mas ela simplesmente revela para que a gente veja. É o que Kardec disse aqui. Ele vem nos mostrar a meta. Só que, se a gente não se mover e não realizar o que precisa ser realizado, a gente só vai ver tudo lá, os materiais lá, mas nada vai acontecer. E é curioso, né? Eu até brinco com isso, que tem uma frase do dito popular que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E não é verdade? Por quê? A gente reza e pede luz. Acontece o quê? Recebemos luz. E com luz a gente vê o quê? Vemos problemas. A gente vê mais problema, vê mais dificuldades. Mas nós enxergamos isso que é para que tomemos atitudes no sentido de minimizar os efeitos desses problemas, de resolver as questões. É a razão pelas quais nós estamos aqui na Terra. Então, seria o contrário. Então, deveríamos pedir escuridão total para a gente não ver nada que está acontecendo ao nosso redor, para ninguém falar nada para a gente não ter interação nenhuma com esse mundo. Daí não precisaríamos estar aqui no mundo. É melhor desencarnar e voltar para lá. Dar lugar para outro que queira aproveitar o espaço e o tempo para aprender de verdade. Então, que nós não nos assustemos quando a gente pede luz e vê problema. Vai ver problema mesmo. Não pode fugir dos problemas. E aí, Kardec finaliza de forma genial, né? Ele diz que se a gente pede força, nós te daremos, os espíritos vão dar, se a quiseres empregar. É o que a Maria Antônia disse. Ele só vai dar a ferramenta para você se você estiver disposto a martelar. Só vai te dar um martelo se você estiver disposto a martelar. Agora, se te dá um martelo, para você colocar o martelo do lado e falar, esse prego não vai, né? Não vai mesmo, não vai acontecer. Então, é o que esse texto fala, a lei do trabalho. A gente tem que trabalhar, não adianta, nada vai ser feito. A gente não vai receber nada de mão beijada. E quando o Sérgio comentou aqui, Sérgio, eu também tinha feito um grifo no mesmo ponto, apresentai-vos com humildade. É porque, de fato, muitas pessoas se apresentam para pedir. Eles interpretam esse trecho aqui, pedi e recebereis. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: se Deus é o rei supremo de todas as coisas e eu sou filho de Deus, eu sou o príncipe, eu tenho direitos. Então eu vou me apresentar e vou pedir a parte que me cabe, né? Eu vou determinar, as pessoas dizem assim, eu vou determinar na minha vida que a minha vida seja próspera. Mas como assim eu vou determinar? Né? Vamos trabalhar. Porque determinar não vai adiantar nada. Né? Isso é se apresentar com arrogância diante de Deus. Né? Deus, a gente tem que entender o seguinte, Deus não precisa da gente. Muitas vezes a gente vai barganhar com Deus. Ai Deus, o Senhor me dê isso, prosperidade, e eu serei uma pessoa melhor. Mas se não for uma pessoa melhor, o problema é teu, não é de Deus. Deus não sofre com isso nem um pouquinho, não é, Sérgio? Tem um ditado que diz assim, é Deus sem a gente continua sendo Deus, mas a gente sem Deus aí fica difícil. A coisa fica complicada, não é mesmo, Maria Antônia? Sim, muito. Bem, meus amigos, nós vamos agora agradecer aos nossos patrocinadores, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, a edição aqui de Piracicaba, são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. E colabore você também, que ainda não colaborou. Ajude a manter o nosso projeto, a União Rádio Web. Nós temos agora também um apoio significativo do pessoal lá de Americana, de Santa Bárbara do Oeste, a USE de Santa Bárbara do Oeste, que está colaborando com a gente. O programa Visão Espírita de Santa Bárbara do Oeste também está acontecendo aqui todos os domingos às 9:30 da manhã. E contamos com a sua colaboração para a gente poder continuar esse trabalho. Né? Então, sem a sua contribuição, a gente não pode pagar a conta de internet, não pode adquirir equipamentos e não poderíamos estar aqui. Portanto, o nosso agradecimento a você de coração pela oportunidade de trabalho que nos oferece, e é por meio de você que essa mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos pode alcançar tantos corações necessitados. Nenhum de nós, de fato, todos juntos aqui, os que colaboram financeiramente, os que colaboram com o trabalho, os que colaboram com o pensamento, nenhum de nós tem dimensão do alcance desse trabalho. Você pode também anunciar, se você tem uma pequena empresa, anunciar o seu negócio ou a sua empresa no nosso site unionradioweb.com.br ou mesmo no aplicativo. Você deve estar ouvindo esse programa por meio do seu aplicativo. Perceba que na parte de baixo tem um banner ali do Vadimecum Espírita, projeto do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. O banner da sua empresa pode estar ali também e vai ser vista por milhares de pessoas todos os meses. Ou, se você preferir, achar mais simples, deposite qualquer valor na conta poupança. Eu vou dizer um número para você anotar aí agora. 71-850-4-500. A agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança número 71-850-4-500. Agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web e para você acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse unionradioweb.com.br/prestação de contas. O nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães mantém a página lá atualizadíssima. Cada centavo que entra, cada centavo que sai, ele marca lá para você saber aonde vai o dinheiro que você está contribuindo. Nós vamos agora para um breve intervalo musical. A gente vai ouvir uma canção, né? Gonzaguinha, Não Pare de Sonhar, Nunca Pare de Sonhar, e retornaremos então em alguns instantes para o terceiro bloco. nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Vê na vida, vê no homem, vê no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Estamos de volta depois dessa linda canção, dessa canção cheia de energia, cheia de otimismo, de fé, que possamos todos os dias renovar a nossa fé primeiramente em Deus, em Jesus, o condutor, o gerente, né, de todo o nosso planeta, e depois, como o próprio compositor diz, fé no homem, porque é através do homem que Jesus nos auxilia, que a ajuda de Deus nos alcança. Então, nós temos que acreditar nas pessoas e ver o lado bom de cada um. Nós seguimos agora para o terceiro bloco do nosso programa, onde estudamos a obra O Opúsculo, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, obra de Allan Kardec. Para tanto, usamos a tradução de Salvador Gentili, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Nós iniciamos hoje a parte do livro que trata das questões mediúnicas, denominada Dos Médiuns. E começamos com o item 33. Então são pequenos trechos, eu vou ler os trechos e passo aqui para Maria Antônia e para o nosso amigo Sérgio Aguiar para os seus comentários, as suas considerações. O médium não possui senão a faculdade de se comunicar. A comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se os espíritos não querem se manifestar, o médium nada obtém. É como um instrumento sem músico. Maria Antônia? Essa explicação sobre o papel do médium, né? porque a mediunidade é uma faculdade que todos nós detemos. Assim como nós temos 5 sentidos, nós temos mais este sentido, né? A da comunicação com os espíritos. Porém, não somos nós que ligamos o telefone daqui para lá, ao contrário. Nós só vamos receber comunicação se os espíritos desejarem. Até porque nos itens assim, nos demais itens, nós vamos entender por quê. Porque existe uma necessidade de afinidade e tudo mais, que daqui a pouquinho os itens mostram. Então, a faculdade mediúnica é uma faculdade que todos nós temos. Porém, nem todos já as têm desenvolvida. Então, é necessário que haja estudo, que haja entendimento, porque muitas vezes nós, os espíritos, tentam se comunicar, mas nós não conseguimos entender a sua comunicação, porque não conhecemos. E daí nós também não utilizamos essa nossa capacidade a serviço da mediunidade. E eu acho esse um aspecto muito importante. Por isso a necessidade de estudar. E é por isso que o Espírito de Verdade diz que há necessidade de nós nos instruirmos. Sérgio, eu quero aproveitar aqui. Ele falou aqui, Maria Antônia reafirmou, o telefone toca de lá para cá. Inclusive, essa é uma frase do Chico, né? Do Chico Xavier. Isso. Certa vez ele disse isso. Só que eu queria fazer uma provocação. Nós sabemos que existem as evocações, né? No tempo de Kardec, isso ainda era muito comum. Kardec fez uso das evocações para chamar vários espíritos em situações específicas, para poder trazer o conhecimento, fazer as perguntas que ele fez, para que nós tivéssemos esse material de estudo. Nós, sabendo então dessa possibilidade, visto que Kardec utilizava, quais são os critérios para a evocação? E é uma prática que é naturalmente indicada, Sérgio, nos dias de hoje, no atual nível de desenvolvimento do movimento da doutrina espírita? Não, na verdade, se requer bastante cuidado. Um alerta que o próprio Kardec faz é que depende muito da sintonia desta evocação. Muitas vezes a gente faz evocações por egoísmo, por querer coisas materiais, por desejar coisas que não vão nos auxiliar e nem auxiliar o espírito que está sendo evocado. E o Kardec alerta que se você tiver o hábito de fazer isso e banalizar isso, isso fará com que a resposta venha de qualquer categoria de espírito. Então, o alerta é, se você fizer qualquer tipo de pergunta, você sempre vai ter uma resposta, só que às vezes essa resposta vai te direcionar completamente de maneira errada, porque existem espíritos muito brincalhões ou pseudo-sábios que te darão qualquer tipo de resposta. Então, um ambiente bastante harmônico dentro de uma casa espírita séria, de um grupo de trabalho sério, cujos questionamentos têm um fundamento e um fim sério de pesquisa, de estudo, como era o caso de Kardec. Kardec fazia as evocações, mas ali ele tinha toda uma pleia de espíritos para o auxiliar na codificação. E se a gente começasse a aventurar de fazer isso de forma banalizada, isso vai trazer muitos riscos nos aspectos vibracionais. É porque muitas pessoas têm curiosidade, né? Por exemplo, um ente querido que desencarnou, a pessoa quer notícia dele. Aí ela vai até um médium e pede para que o médium faça a evocação. Isso é natural, é desejável que aconteça, Maria Antônia? Pode ser feito assim? A pessoa que tem interesse, ela pode, só que vai ocorrer exatamente isso que o Sérgio disse. Pode haver uma manifestação de um espírito que, na verdade, não tem vínculo com a família, com aquela pessoa desencarnada, mas que, justamente por conta do médium se colocar nessa posição, é perigoso. é preciso que haja uma seriedade muito grande por parte do médium. É, por exemplo, o que aconteceu com o Chico, né? E mesmo assim, o que, que aconteceu com o Chico Xavier? Quantas pessoas do Brasil todo frequentou o centro que o Chico dava comunicação? E olha que o Chico Xavier era um espírito, um médium excepcional. Ele era um médium já muito bem afinado, muito trabalhado com a mediunidade, né? Ele nasceu com aquela missão. Mas nem todos aqueles que buscavam informações dos seus entes queridos obtinham. Por quê? Porque só havia autorização, só havia possibilidade mediante o planejamento da espiritualidade que, de fato, trouxesse benefício, tanto para os encarnados quanto para o próprio espírito no plano espiritual. E era uma situação muito excepcional, em que o Chico também era assistido tanto pelo plano espiritual quanto pela equipe de médiuns que o assessorava através das vibrações. Porque no item seguinte, aqui, seria interessante inclusive ler esse item, ele explica exatamente como se dá esse mecanismo de comunicação do espírito desencarnado através do médium. Eu acho que valeria a pena ler esse item, A gente, Wilson, vai chegar já lá nesse item, entender. Mas eu vou me fixar um pouquinho mais ainda nesse primeiro item. Antes da gente falar ainda dessa afinidade, eu quero ainda falar das evocações. Vou explorar um pouquinho mais esse tema ainda. Existe aí, agora, Sérgio, alguma possibilidade de essa pessoa que está do lado de cá, que ficou encarnada, trazer algum prejuízo para aquele que desencarnou? Perfeito, Wilson. E muito bem colocado, porque esse alerta a gente não pode deixar de fazer. Existem vários livros, eu particularmente gosto do Obsessão e Desobsessão, da Sueli Calda Schubert, onde ela explica que a obsessão ela tem múltiplos lados. E quando a gente começa a evocar dos nossos entes queridos que já desencarnaram, muitas vezes nós vamos criar um processo de influência negativa. Porque imagina o seguinte, Wilson, o filho cuja mãe desencarnou, ele começa a se lamentar e começa a chamar a mãe em cada atividade, em cada pequena tarefa do dia, se lamuriando, se lamentando da mãe não estar mais ali. O que, que vai acontecer? Ah, mãe, por que, que você foi embora? Exatamente. Por que você me deixou? O que, que vai acontecer com essa mãe do lado de lá? Ela vai receber toda essa vibração deficitária, deficiente do filho, né? E vai fazer com que ela sofra do outro lado. Porque ela não pode responder, às vezes. Naturalmente, ela vai querer ajudar, naturalmente, ela vai querer responder. E ela pode não estar em condição, a grande maioria de nós não está, quando desencarna tão próximo assim, em condição de fazer nada. Isso vai criar muita angústia, isso vai fazer com que a mãe comece a ter um tipo de sofrimento do lado de lá. Então, no teu alerta, que você lembrou muito bem, esse cuidado de não banalizar. E eu lembrei agora até da proibição que Moisés fez, né? Muitas religiões acabam criticando o Espiritismo, utilizando isso contra o Espiritismo. No livro de Eclesiastes, Deuteronômio, Moisés proibiu essa comunicação. Por quê? Porque se banalizava demais. Se utilizava, qualquer ente que desencarnava virava para eles uma pessoa extremamente inteligente que sabe de tudo. E começava-se a questionar. Isso causava muita distração, isso causava falta de foco nas pessoas, porque elas viviam a vida delas questionando os espíritos sobre o que elas deveriam fazer, até que roupa vestir, coisas muito banalizadas aí, a encontrar fortunas e tudo mais. Então houve-se essa proibição exatamente para eliminar essa banalização. Isso é muito importante. Você comentou, fez um comentário interessante sobre fazer perguntas, né? E as perguntas sempre vão ter uma resposta. Daí eu ressalto a importância do não sei. Né? Geralmente os sábios, aquele que evoluiu, que tem um pouco mais de conhecimento, ele tem, assim como Sócrates dizia, tudo que sei é que nada sei, ele sabe da sua limitação. Então, quando ele recebe uma pergunta, ele não precisa ter resposta para tudo. E muitas vezes nós adotamos esse comportamento, né? A gente sempre tem uma resposta pronta para tudo, como se soubéssemos tudo sobre todos os assuntos. Então, isto também já é uma característica que tem que tomar cuidado, porque um espírito inferior vai mistificar, vai trazer uma resposta para você de forma a mistificar e a lhe prejudicar. Por exemplo, já deve ter acontecido já, alguém já lhe perguntou, Sérgio, olha, eu sonhei com um cabrito. O que significa, Sérgio? Essa pergunta, quando a gente tem alguma aula sobre sonhos, sono, é vital. As pessoas começam a contar, olha, ontem à noite eu sonhei disso, sonhei daquilo, como se a gente tivesse realmente a resposta. A resposta para tudo. Aí a gente evoca a Raul Seixas. Prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter a velha resposta, né? Sobre tudo. Opinião formada sobre tudo. É o senso comum, né? Precisa abrir mão. Bom, então vamos seguir agora. O que a Maria Antônia citou é o próximo item, o item 34. Allan Kardec diz o seguinte: a facilidade das comunicações depende do grau de afinidade que existe entre os fluidos do médium e do espírito. Cada médium está, assim, mais ou menos apto para receber a impressão ou impulso do pensamento de tal ou tal espírito. Ele pode ser um bom instrumento para um e mal para outro. Disso resulta que dois médiums, igualmente bem dotados, estando um ao lado do outro, um espírito poderá se manifestar por um e não pelo outro. É, pois, um erro crer que basta ser médium para receber com igual facilidade as comunicações de todo espírito. Não existem médiums universais. Os espíritos procuram, de preferência, os instrumentos que vibrem em uníssono com eles. Sem a harmonia que só a assimilação fluídica pode proporcionar, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, à falta do espírito desejado, não faltam outros, prontos para aproveitarem a ocasião de se manifestarem e que pouco se importam em dizer a verdade. Olha, eu acho que isso ajuda a explicar. Muitas pessoas perguntam, não é, Maria Antônia? Por que Emmanuel não continua se manifestando? Emmanuel trouxe tantas obras magníficas, tantos textos que até hoje nós estudamos, e por que ele não continua se manifestando? É claro que nós temos notícia de que ele teria reencarnado, não é, Maria Antônia? Mas além dessa razão, a afinidade fluídica também explica. Extremamente importante é a afinidade fluídica, né? Por isso que eu pedi que realmente esse é o mecanismo. Existem dois fatos importantes. Primeiro, lembrar que quando nós falamos que o médium, ele traz as informações que os espíritos querem comunicar, isto se dá através de pensamento do espírito com o pensamento do médium. Não é a voz do espírito que se faz presente ali. O médium vai pronunciar com a voz dele, porque ele é um aparelho, ele é um instrumento. O espírito se comunica através do médium, através do pensamento. Você está colocando aí no caso da psicofonia, né? Da psicografia. Perfeito, né? Bem lembrado, porque existem outras formas de comunicação, sim, mediúnica, né? E esse é um aspecto. O outro aspecto importante é justamente que esse fenômeno da comunicação se dá por afinidade, e essa afinidade que a gente chama é fluídica, né? Existe o fluido cósmico universal e que vai sendo aprimorado em cada um de nós. Então, quando você faz a pergunta assim, por que, Emmanuel, não estaria se comunicando? Porque provavelmente nós não temos médium com as condições fluídicas para que ele, Emmanuel, possa se manifestar, né? É o que ocorre com os demais espíritos, por exemplo, Bezerra Divaldo, de Menezes com Divaldo, Joana. Isso. Joana de Ângeles, para poder se comunicar, demorou 10 anos esse contato dela com o Divaldo, até que o Divaldo estivesse em condições fluídica, né? E lembrando que as condições fluídicas dependem muito do esforço do médium, porque o médium tem a mediunidade, mas ele precisa melhorar-se muito moralmente, né? Para que de fato ele esteja em condições fluídicas que ele possa se comunicar, que ele possa dar essas informações que o espírito queira passar. Então, quanto mais elevado é um espírito, maior vai ser a dificuldade dele de encontrar médiuns nas condições da comunicação dele. Sérgio, significa então, fazendo um link para o que a Maria Antônia acabou de comentar, que um determinado médium, que em determinado momento de seu trabalho possa receber um espírito X, pode eventualmente, por conta de uma mudança de comportamento dele próprio, se afastar e perder esse contato com aquele espírito. Por exemplo, nós temos visto alguns médiuns que produziram grandes obras e que depois acabam desaparecendo, produzindo muito pouco, ou mesmo produzindo obras ali de conteúdo duvidoso, não é isso? Sim, além das questões fluídicas, nós temos que também lembrar das questões morais do próprio médium e das nossas intenções, porque é sempre importante a gente lembrar que às vezes o resultado das nossas ações não é tão relevante quanto as nossas intenções ao praticar essas ações. Uma intenção boa com resultado negativo atenua o mal causado. Uma intenção ruim com resultado positivo dá o benefício para quem recebe o bem, mas não dá o benefício para a pessoa que faz o bem. Então, as questões morais, a forma como o médium está levando ou não levando a sério o seu trabalho, se o orgulho está presente ou não, se ele começa a acreditar que tudo aquilo que está acontecendo é dele, ou se o egoísmo está presente, ele começa a querer colher frutos a mais em cima do trabalho que não pertence totalmente a ele, isso faz com que o canal de comunicação comece a ter interferências, vamos dizer assim, porque a vibração do médium vai se modificar quando ele moralmente dá algum tipo de deslize. E isso faz com que grandes duplas, como a gente até falou um pouco fora do, né, do microfone, acabam grandes pares se disparcerando, né, por conta disso. É o exemplo de Carlos Baccelli, Chico Xavier, né, em determinado momento também. Valdo Vieira, né, Vanderlei Oliveira. O Vanderlei, a gente começa a ver o que o Vanderlei está escrevendo agora, sem opinião pessoal nossa, sim, né? Claro, agora, sim. A gente está falando ao vivo, tem a responsabilidade da nossa opinião, mas alguns desses livros que estão sendo produzidos aí aos montes não têm já a mesma qualidade que os velhos clássicos têm. E o Kardec, só para relembrar, no Livro dos Médiuns, o Kardec faz esse alerta, até lembrando a passagem de Falsos Profetas aí. Ele faz esse alerta que a gente conhece a qualidade do espírito comunicante pela qualidade da comunicação. Não devemos nunca dar crédito total só porque o Espírito se manifesta dizendo ser X, Y, Z, ou se coloca numa determinada situação e muitos centros espíritas se perdem obedecendo cegamente o tal mentor. Lembrando que Chico Xavier recebeu mensagens de Francisco de Assis, né? Então realmente o envolvimento fluídico deve ser indescritível, né? Acho que só quem estava presente ali pôde perceber essa maravilha. Bom, vamos ao item 35 então, nós temos aqui um tempinho ainda. Kardec continua, ele diz o seguinte: um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. Quer dizer, o império que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-se a eles sob nomes apócrifos e impedindo-os de se comunicarem com outros espíritos. Então, é isso mesmo que nós entendemos? Um espírito pode tomar o lugar ali na fila e só ele dá comunicação e impedir aquele médium de receber outros espíritos. Isso pode acontecer, Maria Antônia? Isso pode acontecer dependendo das condições morais do médium, do quanto esse médium ele realmente tem conhecimento, né? E de como ele se deixa conduzir. Porque, na verdade, como acabamos de falar há pouco, a comunicação do espírito com o médium tem muito a ver com a afinidade fluídica, né? Porém, se a conduta do médium moralmente não é adequada, o espírito bom, o espírito que poderia estar se utilizando daquele recurso, daquele aparelho, que a gente costuma usar o termo do médium, né? Ele acaba se afastando porque não ocorre as condições morais adequadas para que esse médium dê conta da comunicação que precisa. Esse é um aspecto. Outro aspecto é o fato da necessidade do médium ter conhecimento a respeito, ter realmente uma moral elevada para não estar sujeito a obsessões, a atuação de espíritos obsessores mesmo, né, que dificultem o desempenho da sua mediunidade. Porque quando o médium ele não tem conhecimento, ele fica à mercê de qualquer espírito, né? Inferior à medida que ele também não tiver condições de administrar o processo mediúnico. Sérgio, a Maria Antônia introduziu um assunto muito importante. Nós, no meio espírita, enfatizamos muito o termo educação mediúnica em detrimento do desenvolvimento mediúnico. E eu queria que você explicasse o porquê. A Maria Antônia começou a falar sobre o assunto já, né? Mas por que é tão importante estudar? Nós temos centros espíritas já antigas, com muitos médiuns que trabalham ali de muitos anos atrás, em que essa prática não era tão comum. Parece que hoje em dia se tornou um pouco mais até obsessivo por parte de alguns, né? É cursos e cursos, um curso atrás do outro. Qual é a vantagem disso? Isso seria um novo momento do movimento espírita, uma necessidade mesmo? A Maria Antônia tocou no ponto fundamental, a questão do conhecimento que faz com que o médium tenha discernimento. A gente falou agora há pouco da importância de não dar crédito total a nenhum espírito. Muitos médiums vão ter mediunidade intuitiva, que é a mais comum, eles não veem. Então, o que vai garantir que o espírito comunicante é realmente aquele espírito que ele está habituado? A qualidade, o teor das comunicações feitas. E um médium que não tenha conhecimento, ele não vai conseguir fazer nenhuma distinção das comunicações que está recebendo. Vai estar muito mais propenso à fascinação, que é a obsessão acentuada pelo orgulho, e isso faz com que a obra dele comece a ser colocada em questionamento. Kardec dizia que é melhor jogar fora 10 verdades do que aceitar uma mentira. porque isso contribui contra não só a credibilidade do médium, mas também a credibilidade do próprio espiritismo. Então, cada está realmente se ampliando para que outro aspecto também seja relevante. Nós não podemos negar a questão vibracional do magnetismo das comunicações. E o médium tem que ser aquele médium que é semi-mecânico ou que é mais intuitivo, que é o que é mais comum, como eu mencionei, ele tem que ser uma boa ferramenta. Ele tem que ser uma boa ferramenta, ele tem que ter, como Maria Antônia disse, conteúdo para que os espíritos possam utilizá-lo de maneira plena, e ele tem que ser dono do próprio aparelho. Ele é o dono do corpo, ele é o dono do seu aparelho, e ele tem que se resguardar do magnetismo, né? Das manifestações. Eventualmente a gente está colaborando, contribuindo num trabalho mediúnico, e haverá comunicações das mais variadas, espíritos que estão debilitados, vibrando numa sintonia mais baixa. O médium que estuda e desenvolve, então, educação e desenvolvimento, ele vai se permitir ficar mais inteiro, né, saudável durante todo esse processo. O desenvolvimento é um efeito, é uma consequência da educação, não é isso mesmo? E é assim, o trabalhador, a pessoa que chega no centro espírita, que começa a frequentar e depois deseja ampliar a sua atuação, ele vai ter que se preparar. O centro espírita hoje assume o papel de escola de almas. Ele vai ter que se preparar, né? Ele vai querer atender as pessoas, ele vai ter que fazer um curso de atendimento, né, de atendimento fraterno, para aprender a receber as pessoas, a orientar as pessoas, se ele gosta de conversar. Ele não pode chegar numa casa espírita e começar a participar de um grupo mediúnico, porque tem toda a questão do envolvimento, da sintonia fluídica, que tem a ver com o conhecimento. Ele não pode chegar no centro espírita e começar a aplicar passe. Ele tem que entender como é a aplicação de passe, como funciona, quais são os mecanismos envolvidos nesse processo. Então, daí a importância das casas espíritas sérias, né, oferecerem cursos para preparar as pessoas ao trabalho, a função do centro espírita. O tempo avança rápido, são 21 horas e 23 minutos. Nós sempre selecionamos, no final do programa, uma poesia. Hoje nós trouxemos do espírito Maria Dolores a poesia denominada Assistência Fraterna, que foi extraída da obra A Vida Conta, psicografada por Chico Xavier. Deus te compense, alma boa, a ti que estendes a mão, repartindo alegremente carinho, agasalho e pão. Deus te envolva em alegria todo o esforço de esquecer a ofensa que se te faça, buscando a paz por prazer. Deus te exalte o gesto amigo quando levantas alguém da tristeza do infortúnio para as estradas do bem. Deus te engrandeça o trabalho com que te esqueces e vais auxiliar e servir aqueles que sofrem mais. Por toda a bênção que espalhes, que o mundo nem sempre diz, que a vida te recompense e Deus te faça feliz. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte, Ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando também que aos domingos, às 9:30 da manhã, nós temos o programa Visão Espírita, edição de Santa Bárbara do Oeste, que é transmitido ao vivo. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, já se vão mais de 19 anos, levando a você, amigo ouvinte, a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa amiga Maria Antônia Paduan, que está aqui conosco hoje, e o nosso amigo Sérgio Aguiar, hoje aqui cumprindo dupla função, né, de técnico de som e de comentarista. Nosso grande abraço ao amigo André Sanson, que não pôde comparecer, mas que é o nosso auxiliar fiel aqui, um trabalhador valioso, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, repleta de oportunidades, que possamos pedir, buscar, que recebamos a luz que tanto necessitamos e que, em podendo observar o que precisa ser feito, encontremos a coragem e a força necessária para transformarmos o nosso mundo interior, para que façamos brilhar a nossa luz, de forma que essa luz ilumine não só o nosso caminho, mas o caminho daquele que ombreia conosco. Eu passo aqui as últimas palavras, as últimas considerações para a nossa amiga Maria Antônia Paduan e peço para o Sérgio para que faça a prece de encerramento. Ao concluir essa tarefa de hoje, queremos agradecer a todos os ouvintes que carinhosamente permaneceram conosco, que nos enviaram vibrações, porque nós sabemos que a tarefa é coletiva, aos bons amigos espirituais que nos assistem, e queremos agradecer também aos nossos amigos aqui presentes, que esse momento gostoso de troca de informações, de troca de conhecimentos, é extremamente importante a todos nós, e que possamos ter contribuído para que os ouvintes de casa possam se beneficiar desse conteúdo. Obrigada a todos, que Deus abençoe o lar de todos os nossos ouvintes e dos nossos amigos aqui presentes. Obrigada. E nós vamos... O Serginho aproveita os agradecimentos. Isso, né? Vamos agradecer o pessoal do Facebook que está comentando, curtindo a nossa página. A Vânia Cristina, o Walter de Carvalho, o Manuel Rodrigues, a Eunice Silva, o Eloy Scaraboto de Almeida, a Janaína Lopes, a Mari Marisa, a Nevites Figueiredo Silva, a Fi Reginaldo e ao Gilberto Coelho, a Edenise Giusti, a Marinalva Ferreira, esse pessoal que está curtindo. Karina Pinheiro, Eduardo Leardini, aqui tem alguns aqui novos também. Caroline Gimenez já falou. Márcia Aguiar, nosso abraço para Márcia Aguiar. A Larissa Aguiar, ouvindo lá da Califórnia. Olha lá, um grande abraço para a Larissa também. Nossa gratidão pela generosidade em nos acompanhar. Tem duas amigas também que nos ouvem sempre, a Samara Mateucci e a Silvia Soto Pietro. Estão lá ligadas, me avisaram aqui de coisas que não estavam boas na técnica, então a gente já pede também desculpas, a gente está correndo de saudade do André, que Sim. Ele faz muito bem o trabalho dele. Eu, como operador de som, sou um bom palestrante, né? Um bom comentarista. Um bom operador de som também. E nós vamos então, a gente pede que o ouvinte coloque o copo d'água se quiser, mas principalmente agora, mentalize a figura de Jesus para que possa aquietar sua mente. Hoje é quarta-feira estamos aí quase próximos de um feriado, para que a gente possa buscar e pedir harmonia, discernimento, muita força para suportar as coisas, as vicissitudes que nos acontecem. E aí a gente, elevando os pensamentos, vai caminhando com Jesus, caminhando lado a lado com Ele, de maneira fraterna, sem hierarquia. Aquele caminhar de um amigo, onde a gente conversa de maneira natural, a gente conta as coisas que estão bem, a gente fala das coisas que não estão tão bem, a gente chora um no ombro do outro, a gente pula no colo se a gente está muito saudoso, a gente dá um abraço gostoso. E Jesus nos olha nos olhos e seu olhar penetra no nosso íntimo e não nos arrepia, não nos julga, mas esse olhar nos eleva, invade o nosso ser e nos preenche. Os seus braços que nos abraçam, nos consolam, tiram todas as dores, o amargor das experiências ruins, nos faz brotar lá no nosso íntimo um sorriso, que a energia vai iluminando todo o nosso ser, e a gente sorri feito bobo, como uma criança que ganha um brinquedo, como uma criança de colo que reconhece as características da mãe, e a gente se deixa embalar por esse encontro maravilhoso. Ao caminhar com Jesus, a gente nunca fica sozinho, a gente nunca se julga, a gente sabe o momento certo de se colocar para Ele, se fragilizar, de pedir para Ele entrar na nossa vida, para Ele entrar na nossa casa mental, para retirar como Ele retirou a pedra da nossa caverna existencial, chamar o nosso nome e fazer a gente perceber que a gente é amado, que a gente é um filho amado e que não há mal que perdure para sempre. Que nós possamos erguer a cabeça e acolher Jesus no nosso lar, apresentar Jesus para os nossos familiares, falar de Jesus, falar da sua obra e do seu mundo novo e renovador, para que a gente possa ter a fé e a esperança num futuro possível, que está logo ali, na esquina dos nossos anseios, na aurora dos nossos sonhos. Que assim seja.